andrecedesmoral.com.br. Faz uma pressão mundial. Bota, bota, bota, menino. Bota, bota e viu do piseiro, meu velho. Mas hoje é sexta-feira, dia de porra, salário da bicuda em rapariga. Fuma cigarro ao contrário, vê se a ruiva é ruiva mesmo. Mas chega a abelha com mel. Manda foto pra ex-velado com três no motel. Mas hoje é sexta-feira, dia de torra salário da bicuda em rapariga. Fuma cigarro ao contrário, vê se a ruiva é ruiva mesmo. Mastiga a abelha com mel. Manda foto pra ex-velado com três no motel. Sextou, sextou, sextou. Eu sei, sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez. Sextou, sextou, sextou. Eu sei, sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez. Sextou, sextou, sextou. Eu sei, sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez. Sextou, sextou, sextou. Eu sei, sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez. Bota, menino, bota, bota e mil do piseiro, meu velho. Abra a bala e solta o som, papai. Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda em rapariga. E fuma cigarro ao contrário, pensa ruiva é ruiva mesmo. E mastiga abelha com mel, manda foto pra espelado com três no motel. Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda em rapariga. E fuma cigarro ao contrário, pensa ruiva é ruiva mesmo. E mastiga abelha com mel, manda foto pra espelado com três no motel. Sextou, sextou, sextou, eu sei. Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez. Bota, menino! Chama na bota, menino! O véi chegou! André Cedinho, o Moral de Ibicoara.